Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM e pela radiocantareira.org na internet aos sábados das 16 às 18 horas e também aos domingos das 17 às 19 horas. Na estilowebradio.com.br. Hoje eu notei as cores, hoje eu vi o sol nascer, hoje aprendi que as dores são caminhos para crescer, sentido do infinito, um sorvete de limão. Precisei calar meu grito e aprender uma lição. Hoje eu me fiz bonito, me fiz vivo, eu me fiz real. Me despi das circunstâncias para amar o natural. Frutos em meu olhar, por começar e por terminar, sempre estão todas as coisas, sempre estão tantos projetos, sempre o coração repleto na esperança de voar. Hoje não levei a cena e nem o meu bicho deu. Hoje ainda há alguns dilemas, mas ainda tenho eu. Minha melhor ferramenta é a minha emoção. Resolvo alguns problemas e a arte nasce em mim. É esquisito, mas a vida quis assim. De trás da porta da mentira, a verdade quer sair. Tenho estrela cadente morando no meu quintal. Eu tenho insetos verdes, folhas, doces, frutos em meu olhar. Por começar e por terminar, sempre estão todas as coisas, sempre estão tantos projetos, sempre o coração repleto da esperança de voar. Acabamos de ouvir Kelly Medeiros cantando Natural, uma composição de Tarcísio Hayashi e Ivan Neres. Um poeta desses tempos ásperos. Em seu ativismo cultural, Ivan reitera também as velhas e nunca respondidas perguntas. O que somos e o que querem que sejamos? Vamos ouvi-lo? Olá, eu sou Ivan Neres, poeta da periferia de São Paulo, residente de Guaianazes. Vim para cá com 4 anos, estou com 43, então moro aqui há muito tempo, apesar de ter saído daqui por um período morado na Penha, morei alguns anos em Recife, mas retornei para Guaianazes, onde estou agora. A poesia, ela é algo que faz parte da minha vida desde os 8 anos de idade, e eu costumo dizer que não é algo que eu não decido se escrevo uma poesia, ou se devo escrever poesia ou não, se sou poeta ou não, não foi algo que eu decidi. Porque a minha mente, ela trabalha sob o formato de poesia, sobre, em relação a qualquer ideia que eu tenha sobre qualquer assunto. Na vida é sempre o formato de poesia que as ideias vão se construindo na minha cabeça. Então, eu decido somente se ponho isso no papel ou não. A minha decisão em relação à poesia é sempre esta. Então, eu posso dizer que ela, mais do que ressignifica a minha vida, eu posso dizer que ela define a minha existência. Neste ano que passou, eu lancei meu primeiro livro, apesar de já, durante toda a vida, ter estado por aí participando de festivais, declamando poesias nos todos os lugares onde estive. Meu primeiro livro saiu ano passado pela editora Lavra, e é um livro pelo qual eu tenho um carinho muito especial, porque ele é uma coletânea de poesias bem antigas minhas, e que definem mais ou menos os caminhos por onde a minha poesia hoje chegou. Quando você olha para o horizonte vertical, você entende por que caminho a poesia, assim como eu, na minha existência como ser, fui crescendo, minha poesia também foi. Eu tenho esse carinho especial por Horizonte Vertical, não só por ser meu primeiro livro, mas também por ter sido o primeiro livro da Lavra, que é uma editora em que eu acredito, na qual eu acredito muito. Se eu fosse uma poesia, eu seria Tabacaria, do Fernando Pessoa, porque foi uma poesia que me impactou a primeira vez que eu li e me impacta todas as vezes que eu leio, porque já na minha adolescência, quando eu li aquilo, parecia que todas as minhas palavras, todas as minhas confusões e preocupações, estava tudo ali escrito por alguém que não tinha sido eu. Era quase como se tivesse sido psicografado para mim, aquela sensação. Então, se eu fosse uma poesia, eu seria Tabacaria, do Fernando Pessoa. Eu vou ler aqui para vocês hoje uma poesia antiga, que ainda não está em nenhum livro, mas que talvez venha a estar em algum, se eu fizer mais algum livro de poesias. Ela se chama Pesquisa. Carne falsa e cada falso nu, nas partes do copo um senso de perda. Abraço, braço, perna, respiração. Tensa sensação complexa, verte um beijo que doeu. Uma crença insana de febre, de caleidoscópio, de infância de rua. Meu ego no teu corpo, parte do começo. A fria impotência diante da perda, no nunca mais lembrança. Lembrança. Lembranças, fodemos. E nisso tudo pesa e reteza. Nisso, minha existência crua, nua e voa. Flutua perdida, inicia. Acabamos de ouvir o Ivan Neres contando um pouco de sua trajetória artística. Na sequência, vamos de Mutantes, Soledad Bravo, Cantos de Pilon e Chico César, A Primeira Vista. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de Esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta, abri. Quando me sali, fiquei, tá, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vi. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí gado. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engado. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles

E antes dela chegava na frente as alegrias. Depois só se ouvia, era o trincar dos ferros, as mães soltando os berros, chorando na vizinha. E triste no outro dia, era só chorinteiro, chorinteiro, chorinteiro, chorinteiro, chorinteiro. A santa era bonita, que em té fazia horror. No sertão provia dela, muito sangue derramou. Contos antigos que ela, depois da morte, virou. Passo das asas amarelas, já sanã bomba fulor. Fulor roxa do panela. Só lá tem essa fulô. Depois da morte virou passo japia só caçu. Depois da morte virou passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Depois da morte virou passo japia só caçu. Depois da morte virou passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Passo japia só caçu. Thank you. É muito mais do que muito, muito mais do que tantos anos todos piorei. É muito mais do que mata, muito mais do que morrem todos pela planta do pé. É muito mais do que fera, mais do que bicho, se quiser procriar uma espécie. Sementes da água, mistérios da luz. É muito mais do que antes, mais do que 20 anos multiplicar. Dividir a mentira entre cabelos, olhos e furacões. Inventar objetos pela esfinge quando era mulher. A vida de prata, veneno de fogo, vagalume no mar. Apoiados no chão, entre todos que usam os dentes do arcão, apoiados em cada parede pela mão, pela mão que criou tantas trevas e luz. E cada coisa perdida, perdidamente pode se apaixonar pela última vida. Poucos amigos hão de te procurar. Como é o silêncio, e nesse momento tudo quer se calar. Para uma história que venha do povo, o juízo final. Coisa perdida, perdidamente pode se apaixonar pela última vida. Poucos amigos hão de te procurar. Como é o silêncio, e nesse momento tudo quer se calar. Para uma história que venha do povo, o juízo final. Acabamos de ouvir Ave de Prata, Felipe Cato, antes Baião Cigano, de Nonato Luiz, e abrindo o bloco Da Santa, Xangai e Elomar. Vamos ouvir agora Marambaia, de Moreno, depois Vida no Campo, Juraides da Cruz, e para encerrar esse momento, Na Terreira da Casa de Mãe Joana, Socorro Lira e Júlio Caldas. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu me sento na varanda, pego o violão e começo a tocar. Minha morena, que está sempre bem disposta, senta-se ao meu lado também a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas passa em revoada fazendo o verão. E lá na mata um sabiá gorjeia uma linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas da tarde o sino da capela bate as badaladas da Ave Maria.

o galo cantou. É de manhã, o galo cantou. É de manhã, o galo cantou. É de manhã. Chegamos agora, boa noite, senhor. Chegamos agora, boa noite, senhora. Chegamos agora. Eu vou levar você no final de semana. Vai ter coco zambê no terreiro da casa de Mãe Joana. Vai ter coco zambê no terreiro da casa de Mãe Joana. Boa noite, senhora, chegamos agora. Boa noite, senhor, chegamos agora. Boa noite, senhora, chegamos agora. Vou convidar você pra brincar em Caiana. Tem festa todo mês no terreiro da casa de Mãe Joana. Tem festa todo da casa de Mãe Joana. Vou levar meu amor toda essa semana pra tomar banho de flor no terreiro da casa de Mãe Joana. Pra tomar banho de flor no terreiro da casa de Mãe Joana. Chegamos agora, boa noite, senhora, chegamos agora. Boa noite, senhor, chegamos agora. Boa noite, senhora, chegamos agora. Já vamos embora. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Já vamos embora. Boa noite, senhora. Já vamos embora. Boa noite, senhor. Já vamos embora. Boa noite, senhora. Já vamos embora. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Já vamos embora. Boa noite, senhora. Já vamos embora. Boa noite, senhor. Já vamos embora. Acabamos de ouvir Na Terreira da Casa da Mãe Joana, Socorro Lira e Júlio Caldas. Antes, Vida no Campo, Juraides da Cruz. E agora ouviremos Eduardo Galeano. El aire y el viento. Voy como el burrito de San Fernando, un poquito a pie y otro poquito andando. A veces me reconozco en los demás, me reconozco en los que quedarán, en los amigos abrigos, locos lindos de la justicia y bichos voladores de la belleza, y demás vagos y mal entretenidos que andan por ahí y por ahí seguirán, como seguirán las estrellas de la noche y las olas de la mar. Entonces, cuando me reconozco en ellos, yo soy aire aprendiendo a saberme continuado en el viento. Me parece que fue Vallejo, César Vallejo, quien dijo que a veces el viento cambia de aire. Cuando yo ya no esté, el viento estará, seguirá estando. Galeano sempre nos inspira. E agora eu deixo uma reflexão para vocês. Existe política além do voto? É possível pensar em alternativas coletivas além das nossas eleições? Fica aí a pergunta. You're gonna spread your wings.

Famoso biburoso mirim, boca de sirimi, bucuja da Iaripuá. Vindo essa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina. São sete machado com de santo caribina. Caminhasse às três da manhã, nem que eu me enganasse pra ver o que é bom, nem que eu caminhasse até o Leblon, eu não iria encontrar você navegando os mares da Espanha, descendo pra outra seu corpo com manha. Você navegando o vazio da Espanha e eu no Leblon. Loucura é loucura, não me compreenda. Loucura é loucura, pior é emenda. Loucura é loucura, não me repreenda. Eu amei demais. Você quando acorda tem gente do lado, mas eu quando durmo é um sono abafado, de uísque e vergonha por nunca encontrar você. Ainda insiste na experiência, pensando que o amor é como a ciência. Amantes diversas não vão trazer nada, nada mais. Que eu caminhasse de volta pra casa, deixando as mentiras e os sonhos pra trás, tentando viver o real de um amor que se deu demais. Nem que eu caminhasse às seis da manhã, nem que eu me cegasse pra ver o que é bom, nem que eu rastejasse até o Leblon, não iria. Acabamos de ouvir Mares da Espanha, com Ângela Rorô. Na sequência, o boletim Leituras e Livros, com Rosângela Gonçalves. E logo em seguida, Clauber Martins, Vida no Sul. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar em seus rádios e jornais. Infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Olá, amigos. Sou a Rosângela Gonçalves e vim conversar com vocês sobre leituras e livros. Sigo firme no meu propósito de ler pelo menos um livro por mês. E tenho conseguido. Leio 2, às vezes 3. Não sei se por causa da pandemia, os livros estão mais presentes no meu dia a dia. Eu sempre gostei de ler. Desde criança eu tenho esse hábito. Mas não podendo ir ao cinema, teatro, shows como estou acostumada, eu fiz da leitura o meu lazer. Também para não ficar refém da internet, que nos obriga a estar sempre conectados com o mundo. Eu tenho procurado durante a leitura não ficar perto do celular e deixar que a leitura me distraia por completo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Mulheres, de Eduardo Galeano. Ele foi lançado em 1998, mas eu li uma reimpressão de 2011. Eduardo Galeano era um jornalista uruguaio, nasceu em 1940 e morreu com 74 anos em 2015 no Uruguai. Mas ele viveu na Espanha durante o período da ditadura de seu país. Morou um tempinho na Argentina, onde saiu também por causa da ditadura. E quando acabou a ditadura no Uruguai, ele foi para lá e ficou até falecer. Mulheres foi o primeiro livro que eu li desse autor. Eu sempre quis ler As Veias Abertas da América Latina, que foi o livro que o tornou conhecido mundialmente. Ou o livro dos abraços que me recomendaram. Mas eu escolhi esse que foi traduzido por Eric Nepomuceno. Nesse livro é como se Galeano homenageasse o chamado sexo frágil, mostrando exatamente o contrário com as suas histórias reais ou fictícias. Essa obra é uma seleção feita pelo próprio autor que reuniu textos sobre as mulheres da América Latina e do mundo, texto retirado de outros livros dele. Encontramos desde Sheherazade, de As Mil e Uma Noites, que a cada jornada contava uma nova história ao rei para permanecer viva, e depois apresenta várias protagonistas que nos comovem. São famosas como Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Carmen Miranda, mulheres que lutaram por uma causa como Eva Perón, Joana d'Arc, as mães da Praça de Maio, como também anônimas, mas que são determinadas, empoderadas, com sensibilidade e às vezes até frágeis. O tipo de narrativa também é bem diversificado. São contos, histórias de encantamento, tem até uma de terror. A maioria dos textos são curtos, alguns até muito curtos. E a leitura é muito agradável, que me levou a pensar o que seria da história sem a participação das mulheres. Nesse livro, elas estão sempre à frente dos homens. O cenário também varia, dos pampas às cordilheiras. Passa pelas praias coloridas dos trópicos, visita a selva amazônica, a comuna de Paris, os tempos africanos da Bahia e até um prostíbulo da Patagônia Argentina. O fabuloso de ler essa história é que a gente se imagina nesses lugares e acaba assumindo um desses papéis, viajando com a leitura. Eu termino o nosso encontro de hoje lendo um dos textos que se chama A Noite 2. Eu adormeço às margens de uma mulher. Eu adormeço às margens de um abismo. Até a próxima e boa leitura para vocês. Jacarandá, vou te contar uma história que a cigarra me falou. O bem-te-vi saiu voando apavorado pra contar pro beija-flor que por aqui a natureza anda chorando as marcas do desamor. O sabiá me convidou um dia desses pra dançar um carimbó, e o curió

fazer do Brasil e América Latina uma latrina. Segue assim a diária cassina, espancamentos, processos lentos, sem punição, seriado, sem fim, uma ficção. Capitalismo puro é isso, feto dejeto no lixo, negociação com o patrão por um salário fixo. Fio condutor, o torturador é o gravata, que no dia da eleição te transporta de graça. Embalsamados pelo manto da desordem, se dizem líderes de uma geração, até no travesseiro recebem ordem, chega, basta não, não. Surge o embrião. O trem da vida prepara a partida, está bem vazio. A burguesia que valoriza a carne perderá o espírito. Xadrez de vez para esses canalhas, ou que atam nas fornalhas, pagando por suas falhas. Em 19 de novembro de 2020, na véspera das celebrações do Dia da Consciência Negra, brutalmente foi assassinado por um policial militar e um segurança do supermercado de origem franco-brasileira, o Carrefour, o soldador João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, pai de 4 filhos, todas as vidas importam, parem de nos matar. Era o que mais se ouviu naquele sábado, 21 de novembro, no cemitério São João, lá na cidade de Porto Alegre, apenas a quase 2 quilômetros do local onde João foi esmurrado até a morte, naquele estacionamento do supermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre. Era conhecido como Beto. Teve seu caixão coberto por uma bandeira azul e branca do Esporte Clube São José, o clube que ele era um torcedor apaixonado. Entre palmas, orações, pedidos de justiça e gritos de indignação pelo assassinato de mais um homem negro, ele, João, foi sepultado. Lembrem-se, esse assassinato não deve ser esquecido. Lembre-se, se fosse um homem branco, iriam espancar até a morte? Iriam espancá-lo? Lembrem-se, sair vivo do Carrefour tornou-se um privilégio. Uma bala quase hétero, etérea massa, complexo de não se entender. Um canalha quase hétero, ignorar amor por complexo, medo de nele se ver. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma, amar sem portões, amores aceitos sem imposições, singulares, plural. Se te dói em ouvir, em mim dói, no carnal. Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar, que lhe dá o direito de vir me calar. Eu sou todo amor, medo e dor, se erradicar. Feito sol que ilumina a umidade suspensa do ar.

Acabamos de ouvir Espanhola e antes Criolo, Etérea. Thank you. Quero ver o sol. Cida Araújo. Quero pegar toda a dor do mundo, colocar dentro de um pote e arremessá-lo para o alto. Quero pegar minha tristeza, pisar, espedaçar, de ela fazer picadinho e jogar no fundo do mar. Quero arrancar minha dor sem quebrar meu coração. Quero caminhar ao lado de tudo que me destrói, com meus sentidos inalterados, sem macular minha integridade. Quero apenas isso, emergir da sucata, juntar meus pedaços e colocar-me de pé, olhar o horizonte e ver o sol. Acabamos de ouvir Cida Araújo declamar o seu poema Quero Ver o Sol. Na sequência, Ataque 777, Soy Rebelde. Logo em seguida, Mixtape 3, do coletivo Fagulha Podcast. De minha vida passada. E agora, humanidade, volto a ti. Consagro a minha entrega ao mundo. Perece o velho amor. O novo é bem-vindo. Amplo, com passagens espaciais por onde giram as estrelas. Eles querem te moldar. querem te podar. Te deram uma vida foda e não deixam você gozar. Vão te delimitar, reação elementar. Vendendo mentiras para o devoto que for votar. Vão proibir pra inibir, o incentivo é desistir. Quem fala em nome de Cristo não deveria aplaudir. Tão agindo cúmplices de quem quer nos denegrir. Quem cala também consente com a maldade ao se omitir. Cês falam que são cristão e nem tem amado seu próximo. Neguei seu panteão e me tornei um chapado sóbrio. Não faço mais questão, eu tô com a gasolina e o fósforo na lei de talião. Vim ser um bastardo inglório, sua cruzada não é santa. Tô em busca de espólios, prometem segurança e mascaram um real negócio. A indústria armamentista é quem vai lucrar com esse ódio. Mas a religião é o ópio do povo. Vejo tanto idiotice que eu tenho que dar risada. É ripa não chorar porque tá vendo muita pisada. Foda-se você que só volta pela mitada. Burrice que é menor, que essa ideia vomitada. Olavo de Carvalho conservando que é arcaico. Nando Moura e sua coja que só vala pelo rabo. A bancada evangélica fode estado laico. Demoniocracia, governo do diabo. Ação antifascista, o pesadelo da burguesia. Declarando morte aos nazis e fascistas. Sociopatas, seguidores de Bolsonaro. Defende pena de morte pra favelado. Defende a ditadura militar na América Latina. Defende o extermínio dos quilombolas indígenas. Bolsonaro, subversivo do imperialismo. Verme do caralho, capacho dos Estados Unidos. Com cinismo aliado à mídia liberal. Escondem a real, faz a lavagem cerebral. Para que o povo não perceba os mecanismos. Interesse de rapinagem do capitalismo. Do agronegócio, indústria bélica, farmacêutica. Que lucra com as guerras, mortes e doenças. Contra os sociopatas, genocida, nazis e fascistas. Somos a insurgência de fato da periferia. Nas barricadas, somos frente única. Frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós. O fascismo se discute, se destrói. Nas barricadas, somos frente única. Frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista, é nós, por nós. O fascismo se discute, se destrói. Insurgente que inflama a periferia. É trajeta fúria no gueto contra os fascistas. Contra o autoritarismo, contra a direita. Contra o totalitarismo e sua eloquência. De apologia ao militarismo, estado de guerra. Do belezismo, da mentalidade pérfida. Do xenofobismo, da exploração explícita. Do corporativismo, da ganância capitalista. Vocês vão pagar por tanto sangue derramado. Pela carnificina feita pelo seu estado. Raça do caralho, autoritários insanos. Colonizadores, supremacistas brancos. Pra mim não é crime matar um fascista, nazista, adepto da eugenia. Com racistas otários não há diálogo, moro. Somos a reação do oprimido contra o opressor. A gente se comunica com os outros, se apoia, a gente to get mad. I've been on the lift of fist, spit the resistance shit since 96. Since time and a bit, grip the mic, spit the rhyme that split the mind into bit size and design lines to politicize my gift into paradigm shifting. Gone distances, long distances, armed with mic like bombs and bricks. And I rap this to the blacklisted, the black banner lifter, anarchists. My jams have been banned from Christmas, man. Too damn anti-capitalist. Smash system, crash the market. Smack the shit out of they fascist talk with bars that crack the whack facade. The mob at the wall getting larger, larger, large, large. I want you to get mad. You got to get mad. I talk shit with my fist in the ball of it. At all of it. Cops, bosses, and economists. And the columnists, electoral politics. Charity, violent doctor, lawyer, court order, news reporter. I march my shit to Mordor. Record and perform to kick down doors with it. Ramp the anti-authority. Block corridor, road, rail, and port. With words that'll wage a war with it. Throwing shade at all they prominence. And they dominance. And all of it. I want you to get mad. Got to get mad. I'm calling it law bricks and it slingshot ballistic rock. My talk is toxic to the profit causing losses that put the company to coffin. Boom bap it off them, boot stomp all the bosses, stock options. I'm blue collar, black balaclava. Defend water, son, daughter, stand for the land and the cause and sabotage and they bougie snob shit. Coup d'etat, smash they heads in. I'm the cure for affluenza, wrath and vengeance and rap descent at them 1% in they next of kin. Stabbing pen hits, booming kick, looming chick fan. I'm the hit man. I want you to get mad. You got to get mad. I want you to get up now. Get up now. Get up, get up, get up, get up, get up, get up now. Get up now. Get up, get up, get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now. You've got to get mad. Rebeliones, saqueo, revuelta, fuga, estruendo, fractura, subversión, contracultura, sabotajes solidarios, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan, gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendios, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el momento del caos que abra las puertas de este mundo inhumano, el cementerio apacible de los conformes con el orden, la fatídica danza de la mierda de los dólares. Provocación ya existe, ahora solo ataca al primer enemigo o a la caca policiaca. O libre o muerto, me transformo, me muero. O libre o muerto, me transformo, me muero. Ellos pusieron la mierda en tu comida. Ellos te envenenaron, te contaron mentiras. Sano mi antifa es rap, hijo de insurreccional. Tres cuartos de fantasía y uno de realidad. Motines, rebeliones, saqueo, revueltas, fuga, estruendo, fractura, subversión contra cultura. Botajes solidarios, acción, bomba iracunda. Guerra sin rostro, arriba los que luchan. Gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras. Agresiones, incendios, bombo, pistola y escritura. Venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia. Guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el consuelo de un caos, un golpe irascible al momento putrefacto. El mundo jamás fue nuestro, que se lo quede su dueño. Con toneladas de basura, con su lujo y atropello. Ellos pusieron la mierda en tu comida, ellos te envenenaron, te contaron mentiras. Hace siglos que lo hacen y ahora es la hora que la pasión libertaria se muestra demoledora. Así la serpiente se traga su propia cola, la juventud hace de comida, lanza al fuego su motora. La policía horrorizada huirá de estos monstruos, de los hombres sin nombre, de los negros y rojos. Las barricadas somos frente única, frente de combate, resistencia y luta. Ação antifascista é nós, por nós o fascismo se discute e se destrói. Nas barricadas somos frente única, frente de combate, resistência e luta. Ação antifascista. fascismo contra o Estado. Temos que nos unir, acorda a periferia. Temos que fortalecer as trincheiras antifas. Na ação direta com horizontalidade, radicalizar a luta na combatividade. A mudança virá de baixo pra cima, de quebrada em quebrada do gueto periferia. Inflamando a insurgência, chamas subversivas. Esmagar a branquitude dos vermes racistas. Cada opressor tombado, emancipação. Temos que nos munir de senso crítico e informação. Destruir os fascistas e toda forma de opressão. Violência revolucionária é libertação. I throw a Molotov cocktail at the precinct. You know how we think. Organize the hood under our chain banners. Red, black and green instead of gang bandanas. FBI spying on us through the radio antennas. And I'm hitting cameras in the street like watching society. With no respect for the people's right to privacy. I take a slug for the cause like Huey P. While all you fake niggas try to copy Master P. I wanna be free to live, able to have what I need to live. Bring the power back to the street where the people live. We sick of working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? No more bondage, no more political monsters, no more secret space launches. Government departments started it in the projects. Material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back, pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that, corporations hiring blacks. Denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it. Every day of the week, I live in it, breathing it. It's more than just fucking believing it. I'm holding in ones, rolling up my sleeves and shit. It's C-Lo for push-ups now. Many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a police state. El ejército no cuenta, hay dos campos, los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Thank you. de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Por allí viene duro y con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene duro y con un libro temporal, donde apunta los millones que ha robado capital. Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Como demócratas burgueses, esos señores no pueden tener otras ideas que las que profesan. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo, es decir, por la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar nada más que con nosotros. Para gozar de esa tranquilidad, Stalin sacrificó a los trabajadores alemanes a la barbarie fascista. Antes fueron los obreros chinos que resultaron víctimas de ese abandono. Nosotros estamos aleccionados y deseamos llevar nuestra revolución hacia adelante, porque la queremos para hoy mismo y no quizá después de la próxima guerra europea. Nuestra actitud es un ejemplo de que estamos dando a Hitler y Mussolini más quebraderos de cabeza que el ejército rojo, porque temen que sus pueblos, inspirándose en nosotros, se contagien y terminen con el fascismo en Alemania y en Italia. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Chao, hasta el próximo programa. Está despedida.